Podcast. E aí galera do Mídia da Bola, primeiro programa de 2011, programa 11 aí no ar. Enfim, para mais uma gravação a gente tá aí com o Fagner, que não gosta dessas apresentações, e o Messias, novamente aí com os dois. E a gente, para esse primeiro programa de 2011, a gente vai desejar primeiramente aí um feliz 2011 para todos. E vamos que vamos. Fala aí, galera. Eu também odeio apresentações, que fique claro isso. Mas enfim, estamos aqui para o primeiro programa de 2011. Eu sou o Messias, como vocês já sabem. Enfim. Fagner? Bom, boa noite, né? Sou o Fagner, participante de todos os podcasts. Recordista. Né? Oh, podcast 11... 2011, tudo a ver, significa verdade. Um sucesso para o Mídia da Bola, né? Quase 1000 seguidores no Twitter, temos Facebook, temos e-mail no Gmail, temos MSN, enfim, o futebol mundial vai dominar o mundo. Pois é, estamos aí com uma média de faturamento mensal aí de R$1.000. Opa, é isso? Pega minha tem parte. Tem que ver isso aí, né? Tem que ver isso aí. Não, tem. Vamos negociar isso aí. Pois é. Ainda não entrou na minha conta esse dinheiro. Não sei, é novidade, aí você não recebe. Tem que passar um ano sem receber, é isso? É. Até igualar tudo. Nossa. Então, galera, brincadeiras à parte, né? Vamos apresentar aí. Ah! Vamos apresentar o roteiro aí. Hoje a gente vai. Bom, já que não temos futebol brasileiro, né, pra falar, a gente vai dar uma passada aí na novela Ronaldinho. Vamos apresentar também as expectativas pros estaduais, né, pra esse ano de 2011. Dar uma passada nas especulações aí também. Falar um pouco dos campeonatos europeus e do Adriano, né, as últimas declarações do Adriano. Vamos dar um giro aí nessas novelas. Bom, Fagner, seu destaque aí inicial? Meu destaque inicial vai para esse leilão, né? Que o Assis está fazendo do Ronaldinho Gaúcho. Né? Pô, ele deve ter engordado ontem uns 5 quilos, assim, porque o tempo que ele passou em churrascaria conversando e comendo. Um negócio assim, impressionante, né? Foi que, sei lá, viu? Acho que se ele já quisesse ter acertado com alguém, ele já teria acertado e ponto final. Tá enrolando pra ver se pega mais dinheiro, enfim. É, pra falar a verdade, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Ronaldinho não vai ficar no Brasil. Acho que o Ronaldinho... Ah, eu acho que vai, porque é uma opção dele. Se ele quisesse mesmo, ele já teria ido pros Estados Unidos já no ano passado, quando teve proposta do Los Angeles Galaxy. Também acho que vai, acho que ele precisa disso. E hoje a gente teve mais um clube, né, na briga dele, mas daqui a pouco a gente vai falar... Enfim, Messias, seu destaque inicial aí. Não tem como destaque ser outro. É o Ronaldinho. A novela vai se estendendo aí durante a semana. A gente que diz que só vai ser decidido lá pro dia 7. Outros dizem que amanhã ele já pode ser anunciado ou no Flamengo, no Grêmio, no Palmeiras. Enfim. Bom, galera, então vamos lá, né? Vamos começar. Vamos começar falando então do destaque, né? A novela Ronaldinho Gaúcho, que vai se estendendo aí. Hoje ganhou mais um capítulo, né? Hoje, engraçado que a imprensa carioca dá ele como certo no Flamengo, a imprensa gaúcha dá ele como quase no Grêmio, mais pro Grêmio do que pro Flamengo. A imprensa paulista dá que o Palmeiras tem a melhor proposta. Enfim, e hoje o Blackburn acabou oficializando proposta pro Ronaldinho. Então a gente não sabe quem tá certo, quem tá errado nessa história, a gente não sabe quem tá falando a verdade, quem tá mentindo. Então, complicado, né? Ir para o Blackburn seria totalmente decadência dele, acho que o fim praticamente. Time fraco, luta pra não descer no campeonato inglês. Acho que o melhor que ele faz é realmente ficar no Brasil. É. Mas o Blackburn tá com os donos novos e Blackburn, PSG, eles podem pagar a multa que o Milan quer, podem pagar os 8 milhões de É o euros. Black. Aqui ninguém do É o Brasil pode. Blackburn ofereceu os 15 milhões de reais, né? Acho que se oferece, disposto a pagar os 15 milhões de reais ao Milan. Sim. Ah, essa é assim. Acho que nada do que saiu é mentira. Eu acho que o Palmeiras tem a melhor proposta mesmo. O Grêmio quer pagar 1 milhão por mês mais a participação. O Flamengo quer pagar 1 milhão por mês e seduzir, entre aspas, para ele morar no Rio de Janeiro. Eu acho que nada disso é mentira. Resta saber para onde ele quer jogar, né? Então, ontem. Eu acho que ele está mais perto do Flamengo, segundo as fontes mais assim confiáveis. Eu acho que ele está mais perto do Flamengo, até pelo fator Rio de Janeiro. E parece que já teria chegado um acordo entre o Flamengo e Assis. Só falta o Flamengo recolher o dinheiro, vamos dizer assim, só, né? É só, ainda é complicado. É pior que o Flamengo tá com a ajuda da Traffic, né, para conseguir esse contrato. O PVC, acho que foi no domingo, o PVC, né, no blog dele, no site do ESPN.com.br, praticamente cravou o Ronaldinho no Flamengo até no máximo quarta-feira. Pois é, eu acho que a TAF que está apoiando é o Flamengo, até por causa do Luxemburgo, tem uma relação com o dono da TAF e tudo. Acho que a TAF está disposta a ajudar o Flamengo precisa. A Patrícia Morim precisa da contratação do Ronaldinho Gaúcho, porque em um ano de Flamengo ela não ganhou nada, teve os problemas, o Flamengo quase caiu. A contratação do Ronaldinho ajudaria ela aí a se manter no, na presidência e talvez renovar como presidente do Flamengo. Nas eleições, que se eu não me engano, já é no próximo ano. Então, só que é engraçado isso, né? Porque, assim, a Traffic é parceira do Palmeiras, mas está ajudando o Flamengo na É negociação. Que isso. caramba de parceria é essa? Ah, a TAF nunca foi parceira assim mesmo, parceira na no sentido da palavra do Palmeiras. Ela pega os jogadores que o Palmeiras quer, uns jogadores tipo Jorge Preá, Lene coloca lá e se diz parceira, mas quando é preciso contratar esses jogadores assim, ela não diz que, não demonstra ser a parceira mesmo, não. Ah, sei lá, viu? Acho que se o Flamengo, se ele quisesse ter fechado com alguém, acho que ele já teria fechado. Eu acho que se eu fosse ele, eu iria para os Estados Unidos, encerrar a carreira lá mesmo. Porque Ah, ele aqui, ainda é novo, cara. não, mas aqui em qualquer clube vão cobrar ele para ele dar espetáculo, para ele ser a estrela da companhia. Exatamente. E não é assim mais. Ele não é mais estrela da companhia. Ele tá no máximo naquela fase de ser um bom jogador que pode ajudar muito em campo, mas ele não vai dar show, ele não vai dar espetáculo. Então, eu acho que era muito melhor para ele ir para os Estados Unidos, ter uma vida sossegada lá, jogar a bola dele lá, encerrar a carreira por lá e acabou. Ah, não concordo. Acho que ele ainda pode chegar à Copa do Mundo. Não tem muitos concorrentes à altura, só o Ganso. Ele sabe jogar. Se quiser, ele joga melhor do que muitos aqui. Eu O problema é querer, acho que claro. o problema não é ele querer, eu acho que o problema é que ele não consegue mais. Eu acho que esse é o problema. Ele não consegue mais. Ah. Eu acho que o Ronaldinho foi, na época, em 2004, 2005, foi taxado de Maradona, né? Taxado ali praticamente para ver quem, vamos dizer, entre aspas, ficava na segunda colocação, porque Pelé é Pelé, né? Mas você vê o que ele tá jogando de uns tempos pra cá. Você pode imaginar que ele só teve, explodiu, sabe? Botou todo o potencial dele para fora e agora acabou. É. Como se diria, né, na linguagem do futebol, já deu o que tinha que dar, né? Eu acho que ele tem lenha para queimar. Acho que ele tem alguma lenha para queimar, mas acho que futebol brasileiro competitivo, eu acho que não que dos Estados Unidos não seja, mas tipo, a pressão nem se compara. Já pensou um cara dele jogar no Flamengo? Mas acho que ele ainda acho que ele pode sim jogar bem, ser um dos melhores aqui do campeonato nacional, dos campeonatos nacionais e ainda chegar à seleção, sim. Ah, eu acho que seleção, acho que é difícil para ele. É difícil, mas jogando aqui perto da torcida, caso ele queira jogar bem, acho que seria possível, sim. Então, eu acho que, como eu já disse, acho que não é questão de querer. Eu acho que querer ele quer, mas eu acho que não consegue mais jogar bem. assim, vamos supor, do mesmo nível, vai, vamos dizer, de 2002, 2003, quando ele começou a estourar. Eu acho que ele não consegue mais voltar nesse nível. Aí eu também acho que não, mas aquele nível ali seria muito mais superior, e o nível que ele pode já é superior, eu acho. Não, não sei. É porque o Ronaldinho, ele estourou de tal forma que ele foi aplaudido de pé no Santiago Bernabéu. Então, isso não é para Sim, qualquer sim. um. Eu não sei. Eu acho que não é questão. Eu insisto nessa tecla. Acho que não é questão dele querer. Querer, ele quer. Todo mundo quer ver o Ronaldinho jogando bem. Eu acho que ele não consegue jogar bem. Isso é diferente. Acho que o status do Ronaldinho, o nome do Ronaldinho já joga melhor que muito, muito cara aí que é bom de bola, né? Então é complicado você falar que ele não tem mais condições de assumir seleção, ou não quer jogar, ou não consegue jogar. Acho que o Ronaldinho é capaz de tudo, cara. E pelo futebol que ele já mostrou, igual o Fagner tava falando aí na época. Que ele deitava mesmo, que é a época de 2004, 2005. Acho que o Ronaldinho mostrou que ele é capaz de jogar aqui no Brasil e dar espetáculo, né? Sei Não, assim. que atualmente, né, nos últimos meses, né, nos últimos anos, o futebol dele caiu bastante, isso aí eu reconheço, mas eu não duvidaria de nada do Ronaldinho. Assim, eu acho que pro futebol brasileiro, eu acho que até que ele no começo ele vai indo, vai levando. Mas eu quero ver, vamos supor, ano que vem. Né? Por exemplo, se ele, vamos supor, ele fecha com o clube, né? Que seja o Flamengo. Vamos dizer que ele fecha com o Flamengo. Se o Flamengo passar esse ano em branco, sem título, eles pagando 1 milhão por mês pro Ronaldinho, isso vai pesar no final do ano. E não digo nem no bolso. Vai pesar porque o pessoal vai encarcar com o Ronaldinho, principalmente se pegar ele na noite. Então, por isso que eu achava que para ele era melhor ele ir pros Estados Unidos. Pô, mas o Ronaldo. Eu acho que pela idade dele, eu acho que ele pode sim correr esse risco. Não precisa ir para jogar num futebol praticamente amador somente para ganhar dinheiro. Não, é, tô dizendo assim porque pra ele, sabe, tem que encerrar a carreira de uma forma tranquila, É, sossegada, sem a pressão, né? Sem pressão. sem pressão, sabe, numa boa, sem se estressar. Mas se ele quer jogar no Flamengo, quer passar por tudo isso já com mais de 30 anos, quer pegar, vamos dar, 10 do Flamengo, quer provar que pode, então beleza. Mas ele também vai ter que se cuidar, vai ter que emagrecer, ele vai ter que virar um jogador de futebol, que não é o que ele está sendo de uns 3 anos para cá. Verdade. Sim, isso é verdade. Então, galera, e esse boato aí que surgiu que a Globo estaria patrocinando, né, entre aspas, a vinda do Ronaldinho pro Flamengo. Eu sempre achei isso aí, pelo menos, fofoca. Eu acho que negócio de uma emissora patrocinar um clube, ou torcer pro clube, sabotar jogos do clube. Claro que ela vai preferir transmitir jogos do Flamengo, que é a maior torcida do país, do que, por exemplo, do Avaí, com todo respeito ao time. Mas olha só, a Globo perdeu grande, acho que a Globo perdeu grande parte dos jogos desse Campeonato Brasileiro, do pacote. Eu não tenho certeza, não me recordo para que outra emissora. Não, não, não perdeu, não. Mas assim, eu acho isso, acho que isso é pura fofoca, pra, né? Os caras vão soltando essas coisinhas assim pra ver se dão uma inflamada no mercado, inflamada no Besteira de assunto. torcedores. É, gente que quer causar tumulto, eu diria. Mas você acabou de tocar no assunto aí. Eu acho que a Globo perdeu algumas cotas de jogos, sim, do Campeonato Brasileiro. Não, Fábio? Não, não, não. Eu também não ouvi falar Não, nada porque sobre isso. ela tem os direitos. Se eu não estou enganado, ela tem os direitos até ano que vem, os direitos exclusivos. A partir do ano que vem, aí sim qualquer emissora pode comprar. Mas até ano que vem, assim, até esse ano não. Até esse ano ela compra, né? No caso, a Bandeirantes retransmite. Já a Globo achar que a Band deve transmitir. Então, galera, mais alguma coisa para falar do assunto da novela Ronaldinho? Hoje o Grêmio deve preparar a proposta final, né? Que deve ser lançada amanhã. E amanhã a gente deve ver se o Grêmio estará fora ou contratará o Ronaldinho, né? É, o Grêmio era o preferido do Ronaldinho no começo. Foi o primeiro clube brasileiro, digamos assim, que tentou trazê-lo Não, de não, o primeiro volta. brasileiro que tentou trazer Mas. ele de volta foi o Palmeiras. Não, mas agora, vamos dizer assim, quem entrou mais forte na jogada, o Palmeiras só foi boato praticamente. No meio do ano passado. Não, o Palmeiras fez proposta ainda com o Campeonato Brasileiro rolando. Pois é, mas para esse ano foi o Grêmio Mas o Grêmio primeiro. foi o time que mais deu assim o Ibope, né? Na verdade, é que agitou a chegada do Ronaldinho no Grêmio por causa, né, que o cara, o presidente, o Paulo Doni, né, falou que o Ronaldinho tem aquela dívida de É. gratidão, porque saiu brigado com o time em 2001, ficou 6 meses suspenso por causa da transferência irregular e um monte de coisa, tal. Então ele tá tentando usar da emoção para não, o Ronaldinho precisa, ele deve isso para a torcida do Grêmio, né? O torcedor do Grêmio quer ver o Ronaldinho de volta para pagar o que ele fez, tal. Aí mudando, virando um pouco o assunto. E se o Ronaldinho fechar com o Flamengo? Como ele vai ficar? Paulo Doni, porque o Paulo Doni disse que fechou. Como ele vai ficar se o Ronaldinho for pro Flamengo? Vai ser um Vai ser desastre. mesmo. A torcida do Mas Grêmio a torcida vai botar a culpa ainda no Ronaldinho? vai. A torcida vai ficar Não furiosa vai com o poder Ronaldinho pisar em Gaúcho. Porto Alegre. Claro. Quando for Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão no Olímpico, como diria o famoso poeta, o bicho vai pegar. Então, eu ouvi falar que a proposta do Grêmio foi a pior. O Assis foi a que menos agradou o Assis. E que estava praticamente fora da jogada o Grêmio, mas vai tentar amanhã, né? Vai se reunir. Acho que o Assis já viajou a Porto Alegre para tentar dar a última cartada. Sabe, eu Mas ouvi acho bem hoje, difícil. eu ouvi que assim, o Assis não quer o Ronaldinho no Rio, por alguns motivos que não me falaram quais, né? Que ele preferia ver o Ronaldinho em São Paulo, jogando no E Palmeiras. amanhã, pelo que eu, a notícia que eu vi, que amanhã o Assis estará em São Paulo e não no Rio Grande. Ele vai estar em Porto Alegre amanhã, eu acho que depois ele vem para São Ah, é? Paulo. Acho que ele vai para Porto Alegre, acho que ele viajou para Porto Alegre hoje, agora à noite, amanhã de manhã se reúne e vem para São Paulo. Porque assim, a proposta do Grêmio é 1 milhão por mês, mais participações em futuros lucros. Então, às vezes pode dar 1 milhão e 500, 1 milhão e 700, 1 milhão e 300. Então, o Ronaldinho, ele vai receber 1 milhão, mas tem várias outras participações por fora. O Palmeiras ofereceu 1 e 300, fechado, por mês. Então, é a melhor proposta de salário. Mas então, hoje o. Mas não tinha o dinheiro certo para pagar o Mila, não? É, o Palmeiras descartou pagar o Mil. Então, mas aí ia fazer a famosa, como diria o presidente Santos, a famosa engenharia financeira para poder pagar. Nossa, mas Acho que pro Palmeiras. eu ouvi dizer que o Palaia ia tirar dinheiro do próprio bolso, porque o Palaia ele é dono de imobiliária aqui em São Paulo, tal. Ele ia tirar dinheiro do próprio bolso para ver se por uma parte para tentar contratar o Se o Ronaldinho. Palmeiras desembolsar esse dinheiro aí é complicado, viu? Vai ter que dar. E tem Acho outro que teria que vender o Kleber, né? Ceder o Kleber ao Cruzeiro, que o Problema também, porque o Palmeiras está com, acho que está com 13º e férias atrasado ainda. Então ia ser uma beleza, É né? O verdade. Palmeiras desembolsando 17,5 milhões de reais para trazer o Ronaldinho, mais 1 milhão e 300 por mês e o elenco com salários a receber ainda do ano É, já passado. imaginou? Jogadores, pô, vai ficar. Vão gostar disso não. Então. Jogadores não vão gostar disso não. Acho que o melhor que o Palmeiras fazia era realmente deixar de lado esse negócio de Ronaldinho, procurar pagar o salário dos jogadores e trazer jogador que dê para ele pagar. Eu também acho. Porque a situação do Palmeiras é crítica, cara. O Palmeiras ainda não Mas contrata. você for, mas se você for pensar assim, então nenhum clube brasileiro traz o Ronaldinho. É, mas olha, o Palmeiras não. Igual o Flamengo terá a Tráfico como parceira, né? Então o Palmeiras não conseguiu parceiro para trazer o Ronaldinho. Então, mas Não sabe. se tem o interesse é porque tem alguém ali por trás que garante que vai ajudar a pagar, né? Porque acho que pra fazer proposta assim, acho que Acho que o não. David ressaltou um bom ponto aí, que seria a possível venda do Kleber para o Cruzeiro. Acho que Mas você tem não viu relação. Agora à noite, o Pepe Diolguardi, que é o empresário do Kleber, falou que não tem nada, que ele segue no É, Palmeiras. o Kleber até ironizou a declaração do Cuca, né, a Rádio Tatiaia, daqui de Minas Gerais. O Kleber ironizou a declaração do Cuca, falando que ia, palavras do Kleber, né, que ia perguntar ao Kleber se ele estava com interesse do, se ele tinha interesse de voltar a jogar no Cruzeiro. Então ele chegou a ironizar, mas igual 1.300.000 o Palmeiras ofereceu para o Ronaldinho. O Valdívia está insatisfeito com a diretoria e com a comissão técnica. O Kleber Kleber também. também. O Kleber deve ganhar uns 350.000. O Valdívia deve ganhar uns 350.000 também. Já são 700.000. Então, o Palaia vai tirar dinheiro do Com um bolso milhão e do Palmeiras. 300, 2 milhões. É. 2 milhões para três É jogadores. complicado. E que Valdívia e Kleber renderam? Valdívia veio. O que Valdívia jogou? Jogou assim, Nada. nada, vamos dizer. Não apresentou o melhor futebol. O Kleber, pelo menos, ainda se esforça, corre, joga, marca Pelo menos gol, foi dá menos passe. vezes expulso. Né? Pô, tá mais Né? calmo. Então, pelo menos, o Kleber vale investimento. Mas Valdívia, e ainda acho que o Ronaldinho também não vale Eu investimento. também acho que não, cara. Eu vou te falar que Acho que o vale. Thiago Neves. Pela marketing, venda de Não, produtos, acho é, que. quanto. Cara, eu tava Quanto assim. ao dinheiro, o Ronaldinho, claro que vale a investimento. Marketing, isso tudo vai contar muito pro Flamengo. Mas em questão de futebol, eu falaria que o Thiago Neves vale mais investimento que o do Ronaldinho. Também não. É o outro também que tá arrebentando na Arábia porque. Arábia é É Catar. Arábia. É Que é Arábia, né? Arábia. Acho Então, que é Arábia. tá arrebentando na Arábia porque é na Arábia. É porque também não sei se o Thiago Neves vale investimento de 700 mil por mês com salário mais Ah, luvas, cara, não. eu acho que dá. Eu acho que vale. Ah, não. Muito. Acho que o Conca não recebe isso no Fluminense. Mesmo com o aumento O que teve Conca agora. recebeu, acho, o ano passado, acho que o Conca recebeu mais de 50 mil. 350. Ele aumentou agora para 500 na nova É. renovação até Pois 2030. é. Se o Conca não recebe 700 mil, apesar de que o Conca também não é essas coisas todas, não é um craque Não. mundial, mas o Thiago Neves 700 mil é um baita exagero. O Flamengo adora, né, esses exageros. Aí depois o mês fica com 45 dias, 60 dias. Pois é. Aí depois o Vampeta vai lá e fala que ele finge que joga enquanto o Flamengo finge que paga. Mas aí, E assim vai. trazendo o Thiago Neves 700 mil, sei que, é posição, que são posições diferentes, mas dispensa o Correia que ganha, deve que ganhava uns 100 mil, 120 Mas o Correia também não tava lá essas mil. Não, coisas no pois Flamengo é, também, não. mas é um jogador, Ah, era um Correia jogador era um útil. jogador útil, muito útil pro Isso. Flamengo. Ah, mas se você Um pensar que ótimo tinha. reserva para o Williams e Maldonado. Exatamente. É bom. Mas você acho que pagar muito pro Correia ser reserva também, acho Não, que claro, é não. verdade. Bom, acho que pesou isso também, né? Então, você dá uma esvaziada na folha salarial, por exemplo, já deixa de pagar o Diogo, né? Os 500 mil do Jogo que Diogo. recebe 500 mil? Petkovic. Não, é os 500 mil pro Olympiacos no Ah, tá. empréstimo. Mas o Já Diogo também devia paga a receber última parcela. bastante, né? O Diogo devia receber uns 350 mil. Não sei o salário, né? Eu Já tem vi o David. que Já tem o Diogo e David. David recebiam mais do que Wagner Love e Adriano quando estavam no É Flamengo verdade, deve juntos. receber pra caramba a dupla mesmo. Mas é que, mas o Diogo tinha o empecilho de pagar o empréstimo, né? E o Flamengo não pagou. E o Assis fazendo turismo. Não, o Assis Aí pro engordou São 5 Paulo. quilos Comendo ontem, né? churrasco. Assis engordou 5 quilos ontem, tanto churrasco ele E comeu, ele deu não uma consegui. declaração Aquele por. físico não E ele deu engana. uma declaração polêmica ontem, né, falando que o Grêmio precisa de muito mais dinheiro para desembolsar. Pois é, é a pior proposta do Grêmio. Acho que o Grêmio tá. Só se der muito dinheiro amanhã, mas o. Acho que foi o vice do Grêmio disse que não vai aumentar a proposta. Já deu o limite. Se quiserem, é isso. É que também o Grêmio falou que os dirigentes do Grêmio falaram que não vão entrar em leilão. É. Então, se amanhã continuar essa enrolação, eu acho que no final da tarde o Grêmio sai do negócio. O Grêmio desiste. Eu acho que de todos, eu acho que o que tá menos no paro é o Palmeiras. Se eu fosse. Eu acho que o que tá mais no par é o Palmeiras. Ah, Por ter a proposta mais alta e por ter o Felipão. não sei, mas eu acho, se eu fosse apostar, eu apostaria que o Ronaldinho não ficaria no Brasil. Ah, eu acho que fica porque a gente, como a gente falou, como falei no início, fica porque ele quer voltar ao Brasil, ele quer jogar aqui. Então, se ele quisesse dinheiro por dinheiro, pegava essa proposta do Blackburn aí e pronto. Ah, mas não sei não, tá muito vai, não vai, tá muito. Não sei, cara. O cara finge que vai e fica. Não sei. Enfim, amanhã teremos algo É, novo. amanhã a gente terá algo novo, né? Então, Teremos vamos ver. novidades. Tem o Bolonha também, né, da Itália, na parada. Aí pro time pequeno da Itália também não É, vale a também não pena. vale a pena. Ficaria Ah, no Inter. não. Aí melhor ficar no É. Milan. Também, e time Acho que ele pequeno da vai. Inglaterra. Acho que ele vai acabar indo pro Flamengo mesmo. É, tudo leva a crer que ele vai pro É, tudo Flamengo leva a mesmo, né? crer. Tudo leva a crer, mas a gente não pode confiar em tudo, né? Porque pode estar dando indício que vai pro Flamengo e daqui a pouco vai pro Corinthians ou vai pro Grêmio. Cara, ontem eu vi um repórter, acho que da CBN, se não me engano, CBN do Rio, se não me engano, ele falou que estava 99% certo em que Flamengo e Assis. Só faltava praticamente a É, caneta para assinar o contrato. eu tava com o Twitter do cara aqui agora na mão, cara. Pera aí que eu vou. É Cláudio Berro, Isso, se eu não me é engano. verdade. Calma aí. Pois é. Procurar o tweet dele aqui. Cláudio Perrucci, que é o Isso. Twitter dele, aí falou: Ronaldinho Gaúcho. Ah, não, pera aí. Esse é o tweet errado. Vamos lá. Ele tweetou bastante coisa sobre o Ronaldinho. Ele colocou: vou dormir o sono dos justos. Missão cumprida. Ronaldinho Gaúcho vai jogar no Flamengo. Bom dia. Pois é. Fora outras aí. É, outros. O PVC, igual o Fagner falou, já bancou. Praticamente bancou o Ronaldinho no Flamengo, né? É, vamos ver amanhã. Acho que amanhã é o famoso dia D. É. Acho que amanhã não É, eu passa. também acho que. Acho que não, acho que não. Acho que lá pra quarta ou quinta só. É porque pensar, ele precisa acertar. Se ele acertar amanhã, ele já precisa iniciar a pré-temporada. Ele visivelmente está fora de forma, ele precisa entrar no ritmo, né? E seria muito interessante contar com ele na estreia do campeonato estadual, no qual o time ele fechar. Já era a cota certa de estádio cheio. Eu acho que o Imortal sai do páreo amanhã, mas eu acho que ainda vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Eu acho que amanhã fecha. No máximo quarta de manhã, que já tá definido. Pois é, vou plagiar algumas coisas aí da Manu TBR. Ô Silvio Luiz, você encontrou o Ronaldinho Gaúcho na festa em Santa Catarina? Silvio Luiz não trabalha aqui, né? Silvio Luiz trabalha só Ih, na rapaz. Nossa, cara. E o Silvio Santos? Também não, né? Não, cara, valeu, viu? É contrato exclusivo com a Manu Obrigado, tá? TBR. De nada. Então, galera, fechou o assunto com o Ronaldinho? Fechou, vamos mudar de assunto Acho que fechou. então. Bora Já tá pras chato esse assunto. expectativas aí pros estaduais 2011. Então, galera, seus destaques aí. Pode falar, Messias, primeiro. Bem, vou destacar o Campeonato Paulista, principalmente pelas contratações do Santos. Jonathan e Elano. Acho que é o time que melhor está contratando até o Também momento. acho. São Paulo trouxe Juan. Palmeiras e o Corinthians estão meio parados, mas o Corinthians tá tentando trazer um pacote aí, William, Christian. E acho que esqueci o outro agora. É o William, Christian e Marcinho. Isso. Esse pacote Ontem o mesmo. filho do André Sanches publicou no seu Twitter que o Christian estava acertado com o Corinthians, né? Ah, Não, acho que não, viu? Nada confiável. na verdade foi o que eu disse ontem, né? De novo, o jogador acertou com o clube, acertou com o Corinthians, mas não acertou com o É, clube falta dele. Ou seja, liberação, exato. exatamente. O Corinthians comprou a cama sem colchão ainda. Muita coisa. Traduzindo. Não é Traduzindo. nada. Nada. Nada É. feito. Nada. Se o Fenerbahçe falar, não, eu não libero. Ah, tá É bom. verdade. Vou tocar a vida aí. Então, Fábio, seu destaque aí para os estaduais 2011. Ah, meu destaque é que os estaduais são uma chatice. Polêmica, hein? Pura É enrolação. polêmica. declarar. Quase 5 meses de pura enrolação, né? Estaduais ridículos. Aqui em São Paulo agora mudou o regulamento. Não são mais os 4 primeiros que passam. São São oito. oito igual no Mineiro? Vão ter oitavas de São oito final, igual no Mineiro? vão ter quartas de final, semifinal e final. Nossa, Ou seja, cara. vai ser Mas um no Mineiro é pior, porque só tem 10, 12 times, certo? Oi? Vai ser um mexido de saco. Mas no Mineiro é É, o pior, Mineiro só tem porque só tem 10, o 12 Mineiro só tem times. 12 times. Na época que eram Oito oito passam. clubes, oito passavam, dois não acontecia nada e dois caíam. Então é complicado. Ainda a melhor fórmula que tem ainda é o Carioca, vai. Porque são menos jogos, já define o turno, já acaba logo de uma vez. Mas mesmo assim é muito jogo ainda. Ah, Vai ter cara, eu que. acho o Campeonato Carioca Eu um também acho o saco. Os times são Carioca muito pior, fracos. porque no campeonato estadual. É por causa do nível técnico dos times. O Campeonato Mineiro também não é lá Não, essas coisas. horrível também. Mas eu acho o Carioca ainda pior, porque olha, é um estadual ruim, que ainda divide em duas taças. Então, um título ruim. Ah, eu acho legal ter duas Um finais título e tal. ruim ainda se divide em dois. Aí, complicado. É muito jogo, cara. É muito jogo chato. Estadual É é muito foda, velho. Chato, cara, estadual. Eu sei que é antigamente era legal. Os times grandes de hoje são grandes por causa dos E a estaduais, chance não dos por times causa de pequenos ganharem alguma coisa também, né? os times, entre É, aspas, é. aparecerem. Entre aspas, os times grandes, vamos dizer, entre aspas, sustenta os times pequenos por 5, 6 meses, porque dá renda e um É monte de verdade. coisa. Pô, tem Dá time que mais. faz parceria com os times que vão jogar estaduais, emprestam todos os seus reservas pro time que vai jogar o estadual e quando joga contra, acaba Não pode perdendo. jogar. O cara não pode. Ou tipo, o time fica sem seis titulares porque tá no contrato que não pode jogar algum time Exatamente, emprestado. então assim, é complicado demais, cara. É muito estadual, é muito jogo chato, muito jogo desnecessário. É. Aí os times têm que chegar e se apresentaram hoje. Já vão fazer 13 dias de pré-temporada, os times grandes de São Paulo, por exemplo. Já vão entrar em campo dia 16 para estar a primeira rodada. É um absurdo 13 dias de pré-temporada. O estadual só ferra a vida de Mas time grande. igual campeonatos como Mineiro, Gaúcho, Goiano, esses campeonatos assim, você já entra, o campeonato já começa, você já sabe quem vai pra final. Já sabe que só uma zebra É assim, verdade. monstruosa, que vai tirar os dois times, os dois maiores times da final. É, você, por exemplo, você pega os 12 grandes clubes da Série A. É certeza que pelo menos metade vai estar na final do seu campeonato Exatamente, regional. é. Metade, certeza. É certeza que o Cruzeiro e o Atlético vão decidir o Mineiro. Às vezes dá só um ou outro, mas é certeza que um dos dois estão na final. No Rio Grande do Sul, é certeza que Grêmio ou Inter, os dois estão na É. final. Aqui em São Paulo até que muda um Não, pouco, né? é Que São apesar que o Paulo. São Paulo, eu diria o São Paulo campeonato estadual mais é assim bacana de você. metade. Até por isso o Campeonato Paulista é o melhor, É, mas digamos. porque às vezes muda, tipo. Coloca. Fala. Não, então. Essa questão aí de colocar oitavas de final, oitavas não, oito clubes classificando, acho que vai deixar o Campeonato Paulista um pouco. Não sei. Muito jogo Complicado de assistir, né, cara? chato, cara. Ó, é Times grandes se classificam nem que não queira agora. É. É, por causa do Palmeiras, né? Ano passado, que o Palmeiras ficou em 12º no Campeonato Paulista, com Muricy Ramalho no banco de Pois reserva. é, cara. Ah, aquele time era muito fraco, cara. Não, o Palmeiras foi fraco o ano inteiro. Não, é Aquele assim. era bem pior. E é tão chato que todas as finais são no meio do ano, aí no final do ano não tem nenhuma final de campeonato pra gente É. assistir. Aí o pessoal fica reclamando, ah, os pontos corridos. Em vez dos caras arrumar o calendário e tal, pra, tipo, em novembro ter final, em outubro ter final. Podia casar a final da Copa do Brasil em novembro ali, em outubro a final dos estaduais, tal, pra ficar uma coisa legal, bacana, não. Joga tudo pro meio do ano e acaba. Acho que tem que ver isso aí, tem que ver isso aí. Tem que rever esse calendário de merda que é o calendário brasileiro. Polêmico. É isso. Ah, campeonato estadual é um saco mesmo, concordo com o Fagner. Mas é interessante esse negócio da rivalidade, as torcidas gostam. Não, sim, Acho que é muito os válido, mas não públicos leva. são melhores até nos clássicos do campeonato estadual do que clássicos do campeonato brasileiro. Esse negócio de final no campeonato brasileiro, eu sou a favor dos pontos corridos. É, esse negócio de ter final no final do ano poderia ser uma boa, botar o campeonato estadual lá pro final do ano, É, só colocar final, semifinal. decisão, assim, tipo, o pessoal vai decidir, vai, vamos, coloca um mata-mata gigante, assim, tipo a Copa da Liga Inglesa, vai todo mundo jogando quando der, assim, quando chega, vamos dizer, em outubro, assim, tem uma final legal, tal, assim. Às vezes, caso tem um time grande, não, dois, sei lá, mas pelo menos pra ter uma final no final Uma do final ano, com porque não três times tem. grandes também. É, já pensou numa final, no final do ano, não tem mais nada. Você não divide atenções com Copa do Brasil, com Libertadores. Vai ser, por exemplo, final, pensou uma final do Campeonato Paulista, vamos supor, Corinthians e Palmeiras, 2 semanas ali os dois, sabe? Ia ser lindo. Ambo. Eu sou totalmente contra o Brasileirão pontos corridos, cara. Ih, rapaz. Então, por quê? Polêmica. Esses Os argumentos. meus argumentos são que eu acho que essa decisão aí da CBF de uma possível decisão da CBF de colocar os clássicos nas últimas rodadas, eu acho que até amenizaria um pouco, mas ainda não mudava a minha ideia. A minha ideia era disputar o Brasileirão em grupos. Vambora, formava dois grupos de 10 times. Os 10 todos jogavam contra todos. Grupo A e todos jogavam contra todos no grupo B. Aí depois ia lá cruzamento. Classificavam os quatro primeiros de cada grupo. Primeiro contra quarto. Primeiro do grupo A contra quarto do grupo B. Segundo do grupo A contra terceiro do grupo B. E E assim assim vai. vai. Eu acho que ficaria Mas muito melhor. aí Igual era antigamente, ia ser 90. menos justo, né? Digamos. Porque aí, por exemplo, o time que se classificou no grupo A não ia enfrentar todos os clubes, não ia enfrentar o clube que não foi classificado no grupo B, por exemplo. Não, Aí acho é que. igual era antigamente, né? Igual foi em 94, foi assim, era dividido em grupos de quatro. Ih, rapaz, eu nem era vivo nesse tempo. Em 94 era assim, era grupo de 4. 93 também foi assim. 95, não, 95 já é mais ou menos esse formato, assim. Todos contra todos, aí passam 8, aí eles vão se enfrentar Aí o na último de outra cada fase. grupo caía pra segunda divisão e pronto, acabou. É, poderia ser, mas eu acho que eu gosto desse negócio de todos enfrentarem todos, apesar de chegar no final ter clube já sem brigando por nada. É Esse negócio justo. de colocar clássico no final, Eu acho acho besteira. pura besteira. Eu Dizer que um acho. clube entregou, por exemplo, o Corinthians, não, acho que não tem nenhum direito de reclamar que o Palmeiras não jogou certo contra, certo entre aspas, contra o Fluminense. O Corinthians perdeu vários pontos bestas, por exemplo, contra Atlético Goianiense em Não, isso é verdade. casa, Ceará. Isso é verdade. Ceará. Corinthians perdeu 2 vezes para o Atlético Goianiense. Empatou É. lá com Vitória. Eu acho que botar a culpa da derrota do Corinthians ou da derrota do Cruzeiro no Palmeiras em São Paulo, que com certeza entregaram o jogo pro Não, Fluminense, acho que é meio. Pensar. é tirar fora, tirar o seu da reta para É colocar no verdade. contra, né? Acho que é tirar a responsabilidade do seu time, né? Acho que é um pouco pensamento de time Exato. pequeno. Bom, mas eu sou a favor dos pontos corridos, porque é justo, né? Que nem se tivesse essa ideia de colocar finais, colocar campeonatos para decidir no final de ano, seria também justo e ninguém reclamaria dos pontos corridos. É ou não. É ou não. Então. O torcedor sempre reclama quando o seu time perde. Não tem jeito. Exatamente. Quando não é, tudo é ótimo quando não é contra o É. seu time. Até quando Claro. você perde aquele jogo no videogame, você xinga aquele jogador que perdeu a bola no último lance. Ah, seu filho daquele negócio. Então é complicado, né, cara? Sempre Pois que é. seu time perde, você vai querer achar um culpado. Então, enfim. Bora aí pra falar um pouquinho do campeonato inglês, galera. Né? Vamos. Então, campeonato inglês bacana, né? A gente teve rodada do campeonato inglês no dia 1. Rodada ainda bastante movimentada, né? E Tivemos no Boxing Day também. a gente teve Após jogo Natal. a gente teve jogo a semana É. inteira, né? Assim, É. teve jogo domingo, teve jogo sábado, domingo, Domingo. terça, quarta, sábado, domingo. Foi uma semana de futebol. É verdade. Então, galera, são destaques aí da rodada. Começando aí pelo Fagner. Destaque sempre Manchester United, né? Mais líder do que nunca. Há Parcialidade dois jogos. aí, né? Dois jogos a menos, está na ponta, né? Rumo ao título com o craque. Dois jogos a menos que o Manchester City, diga-se. Parquezinho Parquezinho Gaúcho, né? Gaúcho, cara. O nosso craque Parquezinho Gaúcho. O nosso. Eu vou soletrar Berbatov para vocês. Por M favor. I T O. Mito. É o que eu digo sobre Berbatov. Ele é mito. Ih, rapaz. Melhor jogador búlgaro de todos os Polêmico, tempos. hein? Ou dizer aqui. Polêmico, hein, galera? Ah, Galera da não. Bulgária aí que ouve a gente, isso é polêmico. Búlgaros que ouvem o podcast, por favor, flagrem o não comigo. Então, Messias, seu destaque. Não pode ser diferente, meu destaque vai para o Arsenal. Que ganhou fácil de novo, ganhou fácil do Birmingham, 3-0, jogando Torcedores do fácil Birmingham. como. É, torcedores do Polêmico. Birmingham aí, se tiver alguém. Polêmico. Ah, foi fácil. Acho que vamos falar um pouco assim mais do campeonato, sem ser um time Não, com específico. certeza. Vamos dar uma passada aí na 21ª rodada, que teve os seguintes resultados. No sábado, o West Bromwich perdeu por 2-1 para o Manchester United em casa. O Liverpool no sufoco. O Liverpool só tá ganhando no sufoco, cara. Venceu o Bolton por 2-1 com gols nos acréscimos, se não me engano, do Joe Cole, isso. Então, Isso. Manchester City acabou vencendo o Blackpool. Blackpool. Por 1-0. O Stoke City acabou batendo o Everton por 2-0. Também no sábado. O Sunderland bateu o Blackburn por 3-0. Também no sábado. O Tottenham venceu o Fulham por 1-0. Também no sábado. West Ham 2, o Wolverhampton 0. O West Ham tá dando uma respirada, né, galera? Só que o West Ham tem todos os jogos. O West Ham jogou todos os jogos do campeonato, né? E o Lanterna Wolves tem um jogo a menos. Birmingham acabou perdendo pro Arsenal 3-0. E aí no domingo, melhor do jogo da rodada, um grande jogo, Chelsea 3, Aston Villa 3. 3 gols em 6 minutos, foi um jogaço, cara, um jogaço. Quem perdeu uma grande partida. Verdade. Já ouso dizer que Chelsea e Aston Villa é o melhor jogo de 2011 É até agora. verdade, também diria. Boa. E no domingo também, a gente teve ontem, né? Wigan 0 Newcastle 0, grande vitória do Newcastle, que jogou bastante desfalcado, né? E acabou vencendo o Wigan fora de casa. E aí, galera, os seus destaques da rodada? Ah, não, vocês já deram seus destaques, né? Beleza. Bom, eu posso falar do campeonato em Claro, geral? claro. Você Fale, deve. por favor. Bom, o campeonato tá muito bom. Pela primeira vez, não tá só os Big Four, que eles chamam lá, não tá só Manchester United, Liverpool, Chelsea disputando o título, Arsenal. Não estão só esses quatro disputando ali o título, tem mais gente. Os times pequenos estão complicando a vida dos times grandes. É, então tá um campeonato muito bacana, tá um campeonato equilibrado. Como eu ainda não tinha visto, campeonato tão equilibrado assim, com tanta gente com chance de ser campeã. Tem o City, tem o Tottenham, tem o United, tem o Chelsea ainda que pode se recuperar, tem o Arsenal, tem o Bolton que está fazendo uma excelente campanha. Então tem bastante time bom e tá muito legal, tá ainda melhor do que nos outros anos acompanhar o campeonato inglês, porque ninguém consegue disparar assim. Então tá muito legal mesmo e eu nunca tinha visto um campeonato inglês tão bom. É verdade, alguns acham que foi os times grandes que enfraqueceram, outros os times pequenos que melhoraram. Sendo um ou outro, o campeonato está bem melhor do que antigamente, que era meio até monótono, os times grandes goleando os times pequenos fácil, fácil. Agora já não está tão assim. Por exemplo, o Manchester, apesar de estar invicto e ser o líder da competição, sempre que vai jogar fora, passa sufoco, ganhou poucos jogos, quase. Ganhou um só, empatou. Segundo Eu agora. acho que os Ganhou dois segundo jogos a agora. menos que o Manchester tem são fora de casa, né? Um contra o Blackpool e o outro eu não me recordo. E outro contra o Chelsea. Chelsea. Isso Contra o é Chelsea. verdade. Pois é, Pois fora é. de casa. Então isso pode virar totalmente campeonato. Blackpool também tá fazendo uma grande campanha. O Blackpool tem 3 jogos a menos. o 11º e pode chegar aí aos 34 pontos, né? Então, olho também no Blackpool. Isso vai para quem, né, fala que os campeonatos internacionais não são bons, que os campeonatos internacionais só tem os times grandes. Olha o campeonato inglês. Isso dá um belo chupa para quem fala que os campeonatos de fora são ruins. Não são. Verdade. Mas Ah, cara, o campeonato inglês está muito bom. Assim, antes não dava gosto de acordar, por exemplo, 8 horas, 9, 10 para assistir Manchester United versus West Brom, por exemplo. Agora já dá porque a gente sabe que não vai ser tão fácil assim como era antes. você O não campeonato está fazia muito isso? bom, realmente. Não fazer. Aí eu fazia. Porque era do Manchester. Não, mas tipo, se eu, por exemplo, de folga, uma folguinha aí, eu acordo. Tem dia que eu tô inspirado, eu fico acordado direto, assisto o campeonato russo, 6 horas da manhã. Nossa! Ih, rapaz, esse eu já cheguei a assistir, mas por falta de sono mesmo. É muito da hora, cara, o campeonato russo. Você torce pra quem? Campeonato russo, Ô! pra quem? Não é ninguém, eu assisto só pelo Tem como futebol. você me falar o nome do Quando. atacante do Zenit aí? Campeonato russo. Não tenho a menor ideia. É porque você Ih, está meio. não me Porque pergunte, você por favor. está meio com sono, né? Então você não tem o seu cérebro assim Exatamente. para cravar o nome do cara. Então Exatamente, beleza. exatamente. Mas é legal acompanhar o holandês, é legal acompanhar o russo, é legal acompanhar o É, alemão. mas legal. É legal acompanhar É todo. legal assistir futebol. Pronto. É legal assistir futebol, é legal ver os tipos de futebol, o tipo de arbitragem, tática diferente, como os times jogam. É legal, é diferente daqui. É como diria aquele outro, né? O futebol é o futebol, É, o futebol é uma caixa de né? É, surpresas. exatamente. Então, galera, vamos falar um pouquinho desse. A quarta-feira já tem rodada do campeonato inglês, ou então é amanhã mesmo. Pera aí, eu não me recordo. Calma aí, rapaz. Sei que quarta-feira tem Manchester City e Arsenal, disputando ali para quem ganhar encosta no Manchester, vamos dizer, tirando assim os jogos que tem a mais. Um bom jogo aí para você que está nos ouvindo assistir. Manchester City e Arsenal, quarta-feira, eu só não sei o horário. É, se eu não, é 20 para as 6. Não, peraí. É amanhã, terça-feira, Amanhã. às É amanhã, 20. 4h46. 4h45. Ih, rapaz. Não é por causa do horário de verão, não é 5 e pouco, não? Não sei. É que eu vi um tweet aqui à tarde, alguém da Rede TV que tweetou, deu um RT em alguém da Ah, Rede mas a TV. RedeTV passa o jogo das 4 horas às 9 horas da noite. Brincadeira, a Ah, RedeTV, cara. não é confiável a Rede TV. Bom, enfim. Enfim, amanhã tem Bora, rodada bora. do Campeonato Inglês. Vamos resumir É, tá assim. vendo? É um campeonato fascinante. Tem Aqui jogo no todos, tem jogos todos os dias. Globoesporte.com tá falando Manchester City e Stoke City às 11 horas da noite. Hã? Mas o terceiro vai enfrentar é o. Não, Não, Manchester na Globo não United e vai, na Stoke Globo não. City, quer dizer. Às 11 Que horas da horas? noite. Amanhã, Não, não? tá às 23 horas? Não, cara, na Globo não, por favor. Tá na Globoesporte.com aqui. Calma aí, eu vou olhar. Enfim, vamos, depois, daqui a pouco a É, gente daqui tira a a pouco a dúvida. gente tira a Vamos dúvida. mudar de É. assunto. A gente sabe agora que amanhã tem rodada do Campeonato Inglês. E que no próximo programa, que deve ser na semana que vem, a gente vai resumir aí a 22ª rodada. Que pode terminar aí com novos líderes, não, né? Manchester City aí buscando a ponta. O Manchester United já está na Opa. ponta. E o Arsenal também tenta ali chegar, né, galera? É. Outra coisa que não podemos deixar passar em branco é a fase do Chelsea, né? Até Especial. quando o clube joga bem, parece que vai ganhar na raça. Aí tem o azar de levar um gol nos acréscimos e não conseguir sair dessa má Isso fase. que eu ia falar, cara. Ah, Se mas é fossem que eu acho. temporadas passadas, teria jogo. Então, Puro azar. o que eu acho do Chelsea é que a geração tá acabando. É, o Drogba já tem E o 32. É, então, vamos ver, os Terry, Lampard, Drogba, os caras estão tudo acima dos 30 anos. Peter Cech, se não tiver 30, tá quase lá. O pessoal já tá ficando velho. Ashley Cole também já deve ter quase 30. Então, Nossa, acho que ele tá jogando muito mal. o pessoal que já tava ficando velho e ele tá renovando, e o Chelsea tá sendo renovado aos poucos, né? Chegou o Ramires agora. Então é Ah, assim. mas tá renovando muito mal. Por exemplo, o banco do Chelsea, se você for pegar o banco do Chelsea nos jogos que eles estão tendo agora, tem garoto de 16 anos lá, às vezes. Essa renovação nunca dá certo. Não, mas sabe o que que é? É que assim, o problema é que o Abramovich, quando ele chegou no Chelsea, ele investiu, óbvio, dinheiro do bolso, né? Agora o que que ele tá fazendo? Ele tá fazendo com que o Chelsea se autossustente com o dinheiro que o próprio Chelsea gera, não com o dinheiro mais dele. Você vê que noticia que ele tá gastando, ele comprou um iate, acho que de 200 milhões, com dinheiro dele, assim, ele não tá colocando mais, ele não tá jogando rios de dinheiro mais no Chelsea. Ele E tá deixando. patrocinará a Rússia na Copa do Mundo de 2018. Até lá ajudará com dinheiro. Ele é um dos investidores ali que vai ajudar a construir estádio, tal, essas Pois coisas. é. Ele não tá colocando mais dinheiro do bolso dele no Chelsea, porque ele sabe que é um dinheiro que ele não, é difícil ele recuperar. Então ele investiu pesado nos primeiros anos, nos primeiros 2, 3 anos. Agora ele tá deixando a coisa rolar, né? E vai ser assim. Eu acho que ele não vai mais investir, tirar 70 milhões para contratar, por exemplo, Kaká, 80 milhões para contratar um Agüero. Por exemplo, um exemplo, ele não vai tirar mais tanto dinheiro do bolso dele para contratar jogadores caros. Então, eu acho que o Chelsea vai sofrer por uns anos aí, Era isso que eu ia dizer. até ele conseguir dinheiro dele mesmo para conseguir se autossustentar para virar um time grande de novo, coisa que o Chelsea Então, nunca fez, galera, convenhamos. eu vim Verdade. pesquisar aqui sobre essa questão da rodada do inglês, horários e os jogos. Pesquisei no site da UOL e confirmei aí que a Globo está totalmente errada, o Globo Esporte está totalmente errado. Amanhã, Sempre amanhã esteve. a gente. Quando se trata de futebol É internacional, verdade. a Globo sempre deixa a desejar. Amanhã a gente tem Mas três jogos. deixemos isso É, para lá. amanhã a gente tem Todas três. as 18 Isso, horas, né? Não é exatamente. isso? Início da 22ª rodada. Todas as 18 horas, três jogos. Blackpool e Birmingham. Manchester United e Stoke City. E Fulham e West Bromwich. Todos os três jogos amanhã, Exato. dia 4/1/2011. Às 18 horas. E na quarta-feira, no dia 5/1, a gente tem Arsenal e Manchester City, às 5h45, grande jogo. Wolverhampton e Chelsea, também às 5h45. Aston Villa e Sunderland, às 5h45. Newcastle e West Ham, também às 5h45. E às 18 horas, às 6 horas da tarde, da noite, Que né? diferença. Bolton e Wigan, Blackburn e Liverpool e Everton e Chelsea. Fechou, galera? Beleza. Fechou. Fechou. Então bora, vamos falar da novela Adriano, vamos falar, resumir. Essa novela Adriano tá mais enrolada que a do Totó em Passione, hein? Cara, É. 2 meses pra morrer e tal, e quando morre. Vamos resumir aí rapidinho a novela Adriano. Vou deixar pra vocês, galera. Bom, eu vou dar Fagner era quem sabia aí. Fala, Fagner. um pit... Primeiro vamos contar a história direito, né? O que foi que aconteceu hoje? Entenda a novela. Hoje o jornal Marca BR aqui em São Paulo deu a notícia. Adriano disse que em junho estaria de volta para jogar no Flamengo. Em junho, daqui a 6 meses, certo? Tá, beleza. Adriano viajou, chegou na Itália, desembarcou. Foi da entrevista coletiva porque, primeiro, já tá errado porque tá uma semana atrasado. Um pouco menos, um pouco mais, não vou lembrar o certo. Né? Ficou aqui para passar o Réveillon. Chegando lá, o pessoal com meus repórteres perguntaram, ele disse que é mentira, que ele não disse nada disso. Tá. Como o cara diz que disse, mas não disse, não dizendo. Ih, rapaz, que Então, loucura. tá muito enrolado isso aí, né? O Adriano, desculpa, o Adriano não é mais jogador profissional. Boa, boa. O Adriano não é mais um jogador profissional, um jogador que você pode É, comprar. apesar Arruma de ter investiu polêmico, é pesado. boa. É, Arruma investiu pesado nele. Ele não é um jogador barato. 3 milhões de euros por ano. Pagar por um jogador que não se esforça, né? vai colocar ele faltando 5 minutos para o final do jogo, ele não entra, faz bico, chega atrasado, não rende o esperado, não emagrece. Aí toda vez que vem pro Brasil, tá infeliz, quer voltar. O cara não se esforça, não corre, não joga, não emagrece. Ele perdeu a vaga, ele é reserva do Borriello. Como alguém em Ah, sã consciência consegue ser reserva do Borriello? Só o Adriano. Borriello com a bola nessas coisas todas, mas faz gol. Então, por quê? Porque é esforçado, faz Não, hoje o gol, Fagner tá treina, polêmico. Hoje tá ele tá fininho, polêmico. Assumiu a posição do Pedro. tá jogando bem. Então, o Borriello é titular por puro merecimento, diferente do Adriano, que o Adriano é reserva por puro O merecimento. Fagner, você não ficou ofendido de ter assumido a posição do Pedro, não? Não. Não ficou ofendido? Eu tenho as minhas próprias Ah, ideias. tá. E é. Brinks. Então, galera, já deu para vocês entenderem aí na novela Adriano. Eu vou confessar, cara, eu tô totalmente por fora dessa novela Adriano. Tô mesmo me dedicando a acompanhar a novela Ronaldinho Gaúcho. Tô Idem. querendo acompanhar a novela das 7, a novela das 9 é muito tarde. Ah não, mas Tititi é boa, velho. Assista. Então vamos lá, galera. Já estamos mudando o foco. Vamos Então, enfim, para o Nova Santa aí. falar. O Adriano tá muito enrolado, só finalizar. O Adriano tá muito enrolado. E aí toda vez que ele falar que quer voltar, o pessoal for dar trela pra ele. Fecharam ele com o Corinthians, agora fecharam ele. Ele se fechou com o Flamengo sem contar pra ninguém. É um jogador que não dá pra contar mais. É, né? Um jogador que. Se encerrar o contrato dele na Roma, se ele não fugir de lá antes, ele vem pra cá, encerrar a carreira aqui e não volta nunca mais pra Europa. Agora que pode até me perdoar, mas. Quer dizer, eu não quero que me perdoe também, não. Mas o tal do Neto da Band, vou te contar um negócio, o cara é um babaca. Opa, isso sim é Pô, velho, polêmico. o cara falou ao vivo em rede nacional no programa da Band Jogo Aberto, que é bem assistido, creio eu que é bem assistido. Eu não O cara assisti. falou que Marcinho e Adriano estavam fechados com o Corinthians. Ah, cara, confiar em comentarista como o Não, Neto. cara, mas olha só, ele pode ser mongoloide, ele pode ser burro, mas ele é da mídia esportiva em São Paulo, ele é bem, assim, ele é bem cotado, né? Então, ele seria uma fonte Bem por confiável, dentro das cara. coisas. Ele é um cara muito influente no Corinthians. Ele seria uma fonte confiável. Mas, pô, ele disse, né? Iludiu aí os torcedores corintianos. É o que parece, né? Porque ainda não houve desfecho da novela. Mas parece que iludiu aí os torcedores corintianos. Aqui, Com certeza. fechou em caso do Maxinho aí, falta ele liberar É. lá, falta Ou liberar ele seja, falta tudo, pra cantar, né? né? É, exatamente, é outro que comprou a cama É. sem colchão. Corinthians é mestre pra comprar a cama sem colchão. Enfim. Todos os clubes são praticamente. É. Então, galera, vamos tocar pra frente. Vamos de. Por favor. É bom, né? Tocar pra frente e tocar pra trás é sempre Mas bom. o Silvio Luiz pediu ali. Silvio Luiz conseguiu a liberação do Manu TBR? Não. Ah, tá. Enfim, vambora. Ah. Que vamos falar de Brasil, né? Vamos falar das especulações aí no Brasil. Ou também vão responder as perguntas da galera do Twitter. A pergunta, né? Que até agora só chegou Não, não. uma. Duas, cara. Tem duas. Opa, duas. Deixa eu Ih, ver. rapaz. Olha o avanço do medir da bola É, aí, estamos gente. avançando. Estamos chegando, Globoesporte.com. Estamos chegando. Já temos. Já temos Já temos Facebook. Facebook, Globoesporte.com. Ainda não tem Facebook, né? Não que Chupa Globoesporte.com. Mentira, Brinks. Tô de eu saiba. É. Brinks. Fechou uma porta para a sua carreira, Fagner Pois Moraes. é, já era. Poxa. Tô de Brinks, viu, Então, gente? galera, hoje o professor Vanderlei Luxemburgo oficializou aí a dispensa de Petkovic, Kleberson, Diogo, Valbaiano e Correia no Flamengo. E aí, galera? Acho que é o que ele melhor fez no Flamengo foi Ih, isso. rapaz, polêmico, hein? E hoje tá Polêmico. polêmico também, cara. Oi. Ah, acho que o Petkovic é um jogador. Ele deveria ter se aposentado quando o Flamengo ganhou o título, se aposentando bem. Agora ele já é praticamente um jogador aposentado, tentando correr, se esforçar, mas não consegue. O Paulo Baiano nunca teve nível para jogar no Flamengo, apesar de ter feito uns dois gols contra o Avaí, mas nada isso significa também. O Diogo teve aquele problema de não ter pago o que o Olympiacos pediu. Acho que o Flamengo fez bem até mandá-lo embora. Acho que ele não seria titular por causa do Diego Maurício. Michael Leite também tá chegando aí. Não, ainda não tá Fez bem, chegando, não. Ah, parece que sim. né? É. Então, Termina lá. o Correa eu acho que é o único injustiçado da história. Acho que ele seria útil para o Flamengo. O Flamengo fez. Vacilou em ter dispensado. Seria útil para qualquer clube brasileiro. Eu acho que o Correia e o Kleberson foram os injustiçados nessa dispensa. Eu acho que o Quem? Kleberson. Ah, o Kleberson Kleberson? jogava 10 jogos para jogar um bem? Acho que não. Acho que o Kleber, Flamengo fez certo. Kleberson parou de jogar vai em 2004. 2002. 2002. 2004, quando ele. Não, em 2003, quando ele saiu do Atlético Paranaense para ir para o Manchester. Ele parou de jogar. Pronto. Não sei, eu acho que o Kleberson ainda tem futebol para. Já era, velho. Maior injusti... Mas Se for para falar de injustiça, é que uma pena que o Flamengo não conseguiu pagar o Diogo, não conseguiu pagar o Olympiacos para ter o Diogo. Mas que o Diogo é um grandíssimo atacante e ia valer muito a pena ficar com ele mais 6 meses aí do contrato, porque ele joga muito, muita eu bola. discordo, hein? pagar o salário dele para disputar campeonato carioca, acho que não. Eu. Não, se for assim, então estão trazendo o Ronaldinho Gaúcho por quê? Por 1.300.000 para jogar o Campeonato Paulista, cara? Brasileiro e Copa do Brasil. E aí, então, mas ele não tem que jogar o Paulistão, o Carioca, o Gaúcho antes? Então não é a É, questão não é até salário. há. A questão é bola. Então, injustiçado, bola por bola, o Diogo acho que ele poderia render muito mais do que ele rendeu. Ah, não sei não. Ele tava apanhando da Acho o bola, Diogo um cara, jogando atacante bastante fraco. brasileiro. Não, fraco porque, né, no Flamengo, esse Flamengo ruim dá a É. impressão que os jogadores foram, são É ruins, mas verdade. o Diogo não é um atacante ruim. O Diogo é um atacante O muito Diogo tem bom. uma passagem muito ruim pelo Flamengo. Mas no início, pelo menos no início dele de Portuguesa, nossa, ele Ah, jogava no muita português eu bola. lembro, jogava muita bola Verdade. mesmo. Muita bola mesmo. No Olympiacos também ele fez bons jogos. Não pode desaprender de uma hora para outra, pode? Não, é porque os Flamengo ruim, troca três trocas de. Três trocas de técnico, crise dentro, fora de campo, então isso atrapalha. Pressão da torcida, é verdade. É, isso atrapalha. Então às vezes o cara sente, normal, agora que começar a ficar tudo estabilizado, tal. Segundo Começo ano de da diretoria. temporada, É, poderia ser uma boa, verdade. ele ia fazer pré-temporada, tal. Todos eles iam fazer pré-temporada, tal. Mas outro detalhe dessas dispensas é o Pet, né? Porque o Pet ele tá no Flamengo por causa de um acordo que ele fez judicial para não cobrar 15 milhões Verdade. de reais. Quero saber Sim. como o Flamengo vai pagar o restante que tem que pagar até o final do contrato. Vão deixar o Pet encostado sem jogar? Vão E cara, isso emprestar? é típico do Flamengo. Vão tentar emprestar ele para outro clube e pagar a metade do salário, pagar uma parte? Como é que vão fazer? Então, Acho que vão deixá-lo encostado eu mesmo. também acho que vão deixar encostado. Então, enquanto ao Correia, o empresário dele, mesmo do Kleber, né, o Pepe Diogo Guardi, informou via Twitter que vai tentar a liberação dele com o Dinamo de Kiev e o reempréstimo para outro clube brasileiro. No Brasil ele já jogou em Palmeiras e no Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Mineiro né? E Flamengo. e só E Flamengo. Flamengo. Seria uma boa para qualquer time, acho que no Também acho Brasil. que seria uma boa para Titular qualquer time. reserva. Ah, não, acho que pro time médio acho que ele encaixaria bem. Ah, Time não. grande, acho que ele não tem espaço. Eu passaria ele no Palmeiras, cara. Ah, mas também qualquer jogador médio hoje em dia é craque no Não, Palmeiras, mas a maré que o né? Palmeiras vive. Um jogador como esse dando sopa aí, um jogador que já teve passagem pelo Palmeiras. A maré que o Palmeiras. Cara, se o Luan titular do Palmeiras, acho que até eu jogava no Palmeiras ali agora. Rapidinho, uma coisa. Estão contratando o Ronaldinho Gaúcho pro Diniz continuar sendo o atacante É, eu principal? também Ah, não tá. tô entendendo isso aí. Pois é, Ah, já tá. falei. O melhor que o Palmeiras faria era deixar o negócio de Ronaldinho trazer um time, não um jogador. E o Palmeiras também tá perdendo o Edinho, né, pro Fluminense. Deve acertar aí. Já tá tudo Tá tudo acertado, acertado. cara. Já tá tudo acertado. No máximo, quinta-feira fecha a contratação, porque já o Adriano Michael Jackson já tá fechado com o Palmeiras e que o Fluminense vai Quem? emprestar. Contratação do ano do Palmeiras, Adriano Quem Michael Jackson. é esse? Do Bahia, ex-Bahia. Exatamente. Artilheiro Ah, na Série B. tá, tô ligado. Sei. Entendeu? Então, galera. Aí o Edinho vai pro Palmeiras, vai pro Que Fluminense, perdão. troca, hein? Sensacional, troca. Então, a gente tava falando aí do Cleberson. O Cleberson já foi especulado aí no Atlético Paranaense, clube que ele teve projeção, né? Enfim. Não vão faltar time para Tlebisso e correr, eu acho. É, eu Para também os acho que outros, não, eu sim. também acho que não. E. Diogo deve voltar para o Olympiacos, talvez ser novamente repassado para um outro time brasileiro. Parece que assim, se o Flamengo. Acho que o Flamengo vai tentar fazer o esquema do Wagner Love, que é pegar o Diogo, né, e emprestar para outro clube e esse clube assumir a dívida. É, pode ser também. Então, pode ser que ele pinte para um clube brasileiro aí, alguém que tá precisando de um atacante aí e É. tal. Então hoje também Pois é. foi especulado no nome do Fábio Aurélio, né, no Flamengo. Eu creio que não sei, cara. Acho que não, o Fábio Aurélio é titular do Lyon, se Não, eu não me acho que engano. titular não. É É titular suar? sim. Vem É. jogando, vem jogando. Então. Não tem outro melhor no livro? É, vai colocar em Sul. É. Nossa, desastre. Com o Chesky. Então, Meu essa aí é Deus. pro Fagner. Interesse do West Bromwich na contratação do italiano Federico Macheda. Macheda. Opa, foi Mas emprestado a Sampdoria. o Macheda fechou com a Sampdoria, pô. É. Fechou mesmo? Ele vai usar a camisa 99, ele chega para entrar, ele chega na vaga do Cassano e chega para ser titular porque o Ferguson queria que ele fosse emprestado para um time que ele tivesse mais ritmo de jogo do que ele tá tendo no Manchester. Ele fechou com a Sampdoria que dia? Hoje. Hoje, Hoje ah, de manhã, acho que à um. tarde na Beleza, então Itália. beleza. Acho que o Manchester fez besteira em emprestá-lo. Não tem tantos jogadores assim no elenco. O Owen nem dá vida no banco. Acho que nem sei onde tá o Owen. O Boi tá machucado. Só tem um Chicharito. Chicharito. Acho que Então. seria útil ainda o Makeda. É, eu também acho, mas. É bom dar ritmo pra ele, porque talvez o Owen vá embora em junho, porque o contrato encerra e talvez ele não deva ficar por causa das muitas lesões. Então, quando chegar um Maqueda, já chega um Maqueda com mais ritmo, né? Fora que É. o Rooney não vai jogar pelas próximas 2 semanas. Provavelmente Opa. Chicharito deve ser titular, Nani deve voltar. Então, acho que o Maqueda tava sem espaço. Acho que com a saída do Owen no meio do ano, talvez abra mais espaço para ele. Então, galera, vamos abrir o espaço aí pro craque Ramon Menezes, que hoje acertou com o Joinville de Santa Catarina. Ih, rapaz. Ramon já tá com uns 39 anos, já, Por 38 no aí, deve ser papel. por aí, cara. É, vai encerrar a É. carreira, né? Acho que ele seria útil no Vitória, viu? Na segunda divisão. Eu também acho. É um bom meia pro Vitória. É um bom meia. Não, mas é sério, vai disputar uma Série B. Não, nada de polêmico. Vai disputar uma Série B e tal. Já tava lá há muito tempo. Acho que abrir mão dele, não sei se foi uma boa ideia ou se ele quis sair, eu não sei. Não tô bem informado, Então, não. galera, e o Lene, apresentado no Figueirense hoje? Oi? Lene? Ah, no Figueirense, né? É Sim. uma aposta pra ele tentar readquirir o ritmo de jogo, né? Vive mais machucado do que joga. Acho que. Então, 2 lesões seguidas. Uma tentativa barata, né? Mas talvez dê certo. Ele apresentou já bom futebol no Fluminense, que levou até o Palmeiras, mas. Não deve ser muita coisa não, lá pelo Cara, Figueirense. Acho que é meio difícil dele jogar lá. Não, eu acho que ele chega Eu para ser também acho. titular, ele é o destaque da equipe, chega para ser titular e chega para readquirir o ritmo de jogo, né, que ele não teve nesses últimos 18 meses que ele passou lesionado É porque o praticamente. Lenny, quando ele. Sim, ele chega com o nome dele, aí joga, mas ele, eu aposto como ele perde vaga para qualquer um lá. Acho Ele chega fraco. com o nome dele? Eu pensei que ele chegava com o meu nome, pô. Vá. Não me diga. Segue mesmo? Então, mas eu apostaria no Lenny, cara. Eu acho que o Lenny. Não sei se eu sou um único, mas. Quando ele surgiu no Fluminense, acho que ele surgiu como estado de craque, né? E foi pro Palmeiras, acabou sendo atrapalhado por lesões. Mas não apostaria no Lenny. Ele passou pelo Sporting, lá de É, ele Portugal. passou pelo futebol português também. Então, mas eu apostaria no Lenny, sim. Eu acho que para ele readquirir ritmo tal, o Palmeiras talvez ele não tenha tanta chance, acho que até teria, mas acho que para readquirir ritmo tal, acho válido ele tentar no Figueirense, tentar jogar no Figueirense. Então, galera, vamos responder as duas perguntas da galera do Twitter, né? Vai, você pergunta Eita, cara. uma para cada um. É, Fagner. Pergunta do Assu Eu. Mark. Foi Isso. sorteado. O Fagner. Gilberto Silva será o volante do Grêmio para a Libertadores 2011? Ó, o Gilberto Silva manifestou interesse mesmo de voltar ao futebol brasileiro, mas ele não tem, assim, primeiro ele não tem proposta. Segundo, tentaram uma troca entre ele e o Fábio Rockenbach, e o Panathinaikos e o Gilberto Silva não deu certo, não fecharam. Então, assim, acho que até junho eu acho difícil o Gilberto Silva voltar, né? E eu acho que ele não vai jogar pelo Grêmio. Eu acho que houve um interesse forte do Coritiba nele uma vez na semana O passada, tipo também queria o Alex, mas né? Esse Palmeiras. Então, mas eu acho que até junho, acho que só em junho que a gente vai ter alguma novidade em relação a isso. Fechado, então. Sim. E vamos mandar a pergunta pro Messias agora. Pergunta do João Dieguês. Ele pergunta se com essas contratações o Atlético Mineiro pode brigar por algo grande na temporada. Ih, rapaz. Para ser Falar a verdade, não sincero, tem como o eu acho Atlético que brigar por algo grande. O Atlético não se classificou para Libertadores. O maior aí que o. só se o Campeonato É. Brasileiro e Copa do Brasil, no Sul-Americana caso. também, é verdade. O nível da Copa do Brasil tá fraco, dá para ganhar, mas não por causa das contratações, pelos jogadores que já tinham lá, como Renan Oliveira, acho que isso era bastante útil nessa temporada. Diego Souza, Albina, Diego Tardelli, mas os que chegaram, a maioria vem para esquentar banco. Talvez Richarlison e Patrick sejam titulares, mas não fizeram muita diferença. Não gostei muito não dessas Também não contratações. gostei muito não. Atlético. Também não gostei muito não. Mas vamos ver, né? O desfecho aí dessas novelas no futebol brasileiro, né? Com o time que o Galo tem agora, eu acho que não dá para chegar numa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, como eu já disse, dá para ganhar, porque os times são muito fracos realmente. Flamengo, Vasco, Palmeiras, dá para ganhar. São Paulo. E Campeonato Mineiro, o São Paulo, não, por enquanto só anunciou o Juan, acho que também não prepara muita coisa para esse ano, não. E Campeonato Mineiro não tem como ele não ser um dos favoritos. É ele e É. Cruzeiro. Vamos despedir agora, né, galera? Terminamos aí os assuntos. Já lemos as duas É perguntas, né? urgente. Muito trabalhoso aí selecionar essas perguntas. Enfim. Despede aí, galera. Messias despede. Ih, sempre eu primeiro. Vamos lá, então. Deixa um abraço aí para o pessoal que está nos ouvindo. Um abraço para o Fagner e para o David. Foi um prazer fazer esse programa mais uma vez com vocês. Na próxima semana estamos aí de volta, se Deus quiser. Pagre. Bom, primeiramente, feliz ano novo, né? Dos amigos dos ouvintes do podcast de mídia da bola. Ano novo pro Messias, pro David. É um prazer, Obrigado de novo. sempre um prazer estar aqui, né? Gravando esse podcast, que é super legal e super polêmico. Aqui nós temos espaço para o diálogo, isso é muito importante. E semana que vem A estaremos. democracia reina. Exatamente. E semana que vem estaremos de volta, né? Para falar, já quase fazendo aquele esquenta dos estaduais e falar sobre os nossos campeonatos internacionais. Um abraço, boa noite. Então, galera. Ou bom dia, boa tarde, seja lá onde você estiver ouvindo a gente. Boa É. madrugada. Então, galera, também só tenho a desejar para vocês um feliz ano novo aí. E na próxima semana a gente deve estar gravando aí novamente. Com Com novidades. novidades. Só lembrando também que as férias do Murilo e do Pedro Luiz devem acabar, né? Estão Esses acabando. safatinhos fugiram pro friozinho da Pois Europa, pro friozinho dos Estados Unidos, para ficarem agarradinhos. É o que corre a boca pequena. Vamos esperar para ver, né? Tem que ver isso aí, né, cara? Ih, rapaz, significa, viu, isso aí? Prefiro não Então, ver as isso férias aí, deles sinceramente. devem acabar. Acho que é dia 6, né, o Fagner? Que os Acho que eles voltam essa tretas semana, deles né? lá, né? Semana que vem talvez eles É, gravem, ou não. talvez. Vamos ver, se eles Está por dentro, atrasarem Fagner. as férias, a gente vai cobrar a multa. Se eles atrasarem o retorno das férias, a gente vai cobrar uma multa aí de cada um. E, Exato. enfim, vambora, né, galera? Eu também só tenho a desejar pra vocês um feliz ano novo. Muita paz aí pra vocês, ao Messias e ao Fagner também. E semana que vem a gente tá de volta. Abraço, galera. Falou.